Vamos nos deter nesta parte sobre um estudo bastante significativo, que será sobre a nossa imponente Baía de Guanabara. Inicialmente, queremos mostrar os seus aspectos históricos. Gaspar de Lemos, que foi um grande navegador português e que fez parte da esquadra de Pedro Álvares Cabral, é incumbido de levar para Dom Manuel a carta de Pero Vaz de Caminha. Retorna com Américo Vespúcio em 1501 ao litoral brasileiro, e aí vai descobrir inicialmente a ilha de Fernando de Noronha, e depois então em novembro de 1501, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, descobre a baía que é a maior baía do litoral brasileiro, a Baía de Todos os Santos, que pertence ao estado da Bahia. Seguindo na sua trajetória, ele chega a Guanabara. E pensando que estava diante de uma foz de um rio, estando ele no mês de janeiro, batiza esta área de Rio de Janeiro. Daí, então, o nome, depois da cidade, Rio de Janeiro. Ainda descobre dentro da Bahia a ilha do Governador, atualmente, que na época se chamava Paranapuã ou Maracajá. Nesta ilha, era dominada por várias tribos indígenas, inclusive o grupo dos Temirinós, onde nós temos o nosso grande Araribóia, cujo pai se chamava Maracajá Guaçu, Gato Bravo. Ele retorna ao litoral e vai descobrir depois, em janeiro, dia 6 de janeiro, a área de Angra dos Reis. E depois, então, vai para São Paulo e descobre, então, São Vicente. Então, esta é a história de como surgiu o nome Rio de Janeiro, que ele aqui estava pensando que estava entrando em um rio. Mas os índios já chamavam esta região de Guanabara. Guana significa seio, bara, mar, seio de mar, mar de seio. É uma área arredondada, uma piscicultura muito intensa dentro da região. Se fazia, inclusive, a caça, essa atividade cinegética, a baleia. E ela, quando morta, era levada por uma região dentro da área da armação, e ali então se tirava o óleo da baleia, a carne, e se fazia então lampiões, e faziam-se então casas com óleo da baleia. Dentro dos seus aspectos físicos, vamos inicialmente comentar sobre a origem da baía. Qual é a origem da Baía de Guanabara? Ela está ligada a uma grande depressão tectônica ocorrida na era Cenozoica, ou seja, na era terciária, entre dois blocos de falha geológica, a chamada Serra dos Órgãos e diversos maciços costeiros da região do Rio de Janeiro. Então aí temos então esta grande depressão tectônica, e que no Quaternário, quando acontece o degelo, esta região, com levantamento muito grande das águas do oceano, muitos litorais foram invadidos por esta água, e aqui então esta região vai ser afogada. Então a água do oceano vai invadir e vai formar esta beleza natural que nós temos hoje, que faz parte da nossa vida, que é a Baía de Guanabara. Então esta é a origem da Baía de Guanabara, como também origem de várias outras baías e que dentro do litoral brasileiro e outros litorais. Dentro ainda do aspecto físico, nesta época em que a Baía de Guanabara foi descoberta, no século XVI, nós tínhamos uma área gigantesca em torno de 500 quilômetros quadrados. Muitos mangues faziam parte desta baía. E a sua parte oeste faz fronteira, banha a cidade do Rio de Janeiro. E a parte leste vai banhar a cidade de Niterói e a cidade de São Gonçalo. E a sua parte norte, Guapimirim, onde nós temos hoje um grande manguezal, e Magé. E a parte sul é a barra, é a entrada da Baía de Guanabara, muito pequena, inclusive muito estreita esta barra, em torno de 1.500 metros. Aquela baía, ela é inicialmente muito estreita, depois vai se alargando, e acreditamos que, em termos de comprimento, esta baía, ela deve ter mais de 90 quilômetros de extensão. Então, estes são alguns aspectos iniciais da nossa Baía de Guanabara. Vários rios do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, do município de São Gonçalo, da área de Guapimirim hoje, desembocam dentro desta baía, ocasionando uma poluição muito intensa. Como eu disse ainda há pouco, a baía tinha em torno de 500 quilômetros quadrados. E hoje, devido ao número muito grande de aterros que se desenvolveram a partir do século XIX, século XX, nós vamos ter uma área aproximadamente em torno de 380 quilômetros quadrados. Então vocês vejam como a baía foi engolida por estes grandes aterros que hoje fazem parte da área territorial do Rio de Janeiro, de Niterói, de São Gonçalo, etc. Grandes vias de rolamento, grandes aterros, né, formando então uma paisagem completamente diferente daquela que nós tínhamos em e 500. E estes rios que desaguam na Bahia acarretam uma poluição muito intensa dentro desta região, dentro desta área. E esta poluição, principalmente hoje, já desde o século XX, com a poluição industrial, a poluição dos dejetos que são jogados por valas e pelos rios, vai criar um problema muito grande na piscicultura, que era muito farta, e hoje ela apresenta muitos problemas para os nossos pescadores, aqueles que vivem da pesca dentro da área. A caça da baleia, já lhes falei, né, o que acontecia, e hoje nós não temos mais este privilégio de ver essas baleias entrando na Baía de Guanabara, mormente em se tratando de uma área em que a presença do tráfego marítimo é muito intenso, principalmente quando foi no século XX o lançamento do Porto do Rio de Janeiro, e que é o maior porto importador do Brasil, o segundo exportador. É um porto muito importante, porque são águas muito calmas e que facilita então a implantação de portos. Então, este Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Niterói são dois portos importantes aí no cenário guanabarino. E além do tráfego de grandes navios que adentram a Baía de Guanabara para o porto, nós temos também um tráfego intenso de lanchas que vão do Rio para Niterói, no caso das Charitas, as barcas que vão do Rio para Niterói, né, do Rio para a Ilha do Governador, para a Ilha de Paquetá. E se falando então de ilhas, vamos agora mostrar o número muito importante das ilhas existentes. Primeiro, através da Barra, nós temos uma ilha que forma uma laje. É uma ilha que recebe até o nome de Ilha Laje, que teve uma importância bastante interessante quando os franceses, aqui em 1555, invadiram o Rio de Janeiro, que eu lhes falarei mais quando nós comentarmos sobre a cidade do Rio de Janeiro. Depois da Ilha Laje, nós vamos encontrar a Ilha da Boa Viagem, no lado de Niterói. Dentro da Bahia também vamos encontrar a Ilha das Enxadas. Depois a Ilha Fiscal, que tem uma história muito interessante. A Ilha das Cobras. Depois a maior ilha, em torno de 36 quilômetros quadrados, a Ilha do Governador, essa que já se chamou Paranapuã Maracajá. Depois, então, a pérola da Baía de Guanabara, que é a Ilha de Paquetá. Em frente à Ilha de Paquetá, a Ilha de Brocoió. E temos um terminal da Petrobras que está inserido dentro de uma pequena ilha chamada Ilha da Água. Existem outros, muitos matacões que fazem parte do interior da Bahia e várias outras pequenas ilhas altamente rochosas, inclusive uma que tem até uma história bastante interessante, onde nós tínhamos ali, através de uma mulher chamada Luz del Fuego, nos idos de 1940 e 50, ela ali estava ali presente fazendo nudismo naquela área, naquela ilha, e que todos faziam esta observação quando iam para um passeio em Paquetá. Como eu lhes disse, a região 1500 tinha um grande número de mangues, e com os aterros com a presença da alta poluição, esses aterros, esses mangues foram desaparecendo paulatinamente e existindo somente hoje na sua parte norte o mangue da região do município de Guapimirim. Então este tem que ser preservado, porque ali é feito um estudo dentro da biologia de muito proveito para todos nós. Na sua parte norte, a Baía de Guanabara, além do assoreamento, ela apresenta uma profundidade, uma batimetria em torno de 3 a 5 metros. Depois, próximo à nossa ponte Rio-Niterói, que vai cortar então esta linda baía, em torno de 10 metros. E mais então próximo à Barra, na sua parte sul, em torno de 20 metros, 17, 20 metros, 20 e poucos metros de profundidade. Aliás, esta barra é muito importante porque, através dos canais aí existentes da natureza da própria região, da própria Bahia, ela vai ocasionar uma melhora cotidiana dentro desta Bahia, renovando as águas desta região. E como esta poluição é muito intensa, os governos já tiveram assim o cuidado de acabar com esta grande poluição, mas com dinheiro inclusive japonês, mas infelizmente isto não foi levado a cabo. E hoje, com os governos totalmente divorciados desta ideia, nada fazem para despoluir esta grande beleza que nós encontramos dentro desta baía, que é a Baía de Guanabara. Então, esses são alguns dados interessantes que nós poderíamos trazer para vocês sobre a importante Baía de Guanabara. Nas próximos contatos, nós falaremos sobre a cidade de Niterói e sobre, inclusive, a própria cidade de Niterói, que significa águas escondidas. Daí, para que vocês possam sentir como essas águas invadiam todo esse litoral, inclusive, que era, então, em várias ruas hoje existentes, nós tínhamos a presença da Baía de Guanabara. Então, nos próximos contatos, nós então falaremos sobre a cidade de Niterói e, em seguida, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado.